interfone eu mando subir. É alguém com flores, eu já fico a mil. Morro de dores da dor mais vil, mas corro até o elevador pra ser gentil. E avança em nome, explico, as flores não se tocam, vivem pra si, e pros passarinhos e pro vento. Foi por amor, o assassinato da flor. Foi por amor, o assassinato da flor. Pessoas são boas, já nascem assim. Flores são flores colhidas sem dó, por alguém que ama e não quer ficar só. De manhã cedinho o sangue escorre. Foi por amor, e o homem bom pratica o ato heróico. Foi por amor, o assassinato da flor. Foi por amor, assassinato da flor. De manhã cedinho, sangue escorre.